Mateus capítulo 17. Glória a Jesus. O capítulo 17, 18 de Mateus devia ser o mesmo capítulo, né? Nós sempre orientamos, quando você estudar a palavra de Deus, e você deve estudar a palavra de Deus todos os dias, amém? A Bíblia não pode ser aquele livro que você pegue ela só no domingo, quando vem para a igreja. Tem que ser um livro de prática diária. Amado, a tua vida depende disso. Você depende disso, a tua maturidade, o teu crescimento. Neto falou algo aqui tremendo, né? Jesus é mais do que uma pessoa, Jesus é um lugar. E este lugar, ele é constituído na palavra. Então, à medida que você se entrega a esta palavra ela muda você. Você quer ver um crente maturo? Um crente que não lê a Bíblia. O ativismo é muito comum no meio evangélico, né? Todo mundo precisa fazer, mas fazemos muita coisa e não construímos nada. Porque nada é mais importante do que o teu tempo com Deus. Fala isso pro teu irmão. Nada. Você pode fazer o que quiser no reino de Deus. Nada. Para Deus, não acrescenta nada. O que acrescenta na tua vida é o tempo que você passa com Ele, é o tempo que você passa com a palavra, é o tempo que você deixa a verdade mudar e transformar você. É isto que vai estabelecer na sua vida uma condição de vitória. Então, um crente que não separa tempo com a palavra, que não ora, é um crente maturo, é um crente dependente, né? E o crente tem uma característica muito, muito forte. Nós procuramos formar um povo que não dependa da estrutura, mas formar um povo que dependa de Deus, né? Aquele povo livre, povo dependente da palavra, povo que aprendeu a orar em línguas, confessar, adorar, jejuar, que são essas práticas espirituais que vai mudar você. Então, toda e qualquer dependência à estrutura, ela é danosa. Ela faz muito mais mal do que bem. Porque o que muda você é o tempo que você passa com Deus, é o tempo que você passa com a palavra. Então eu sempre digo, quando você for estudar a palavra, esqueça de capítulo e versículo. Capítulo e versículo não existe. Isso o homem fez para facilitar a leitura e a localização, é muito bom. Mas se você se prender à leitura dos capítulos e versículos, você perde o melhor. Porque a palavra de Deus, ela não é restrita. Muitas vezes um assunto começa ali no capítulo 14 e ele vai até o 20. Então, muitas vezes não é um capítulo, são 4, 5, 6, talvez o único livro, os únicos livros que você possa ler por capítulos é Salmos e Provérbios, que são cânticos, né? E ali são cânticos individuais. Agora, os demais livros eles não têm. Na escrita original, ele não tem nem capítulo e nem versículo, é um livro completo. Então, muitas vezes trata-se um assunto, né? Então, quando encerra aquele assunto, muitas vezes, na divisão que não foi observado isso, muitas vezes, no meio de um capítulo, encerra e começa o outro. Se você se prende a um capítulo, você não consegue entender a revelação que Deus quer te fornecer. Aí, o capítulo 17 e 18 é assim. São dois capítulos que, na realidade, são um. Que esse capítulo, ele fala de vida espiritual, de crescimento, ele fala de maturidade, ele fala de responsabilidade. Então, aqui no capítulo 17, a partir do 24, e fica aberto aí que eu vou estar vendo mais alguns textos aqui. Mateus diz o seguinte: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Fica aberto aí que a gente vai estar vendo mais alguns textos aí. Esse imposto das duas dracmas era um imposto do templo. E ele era cobrado para manutenção exclusiva do templo. Era o equivalente a 2 dias de trabalho por ano. Então, uma dracma é um dia de trabalho braçal. Então, equivalente a dois dias de trabalho por ano. E era a época de se cobrar esse imposto aqui. E é lógico, Jesus ele foi testado de todas as formas, de todas as maneiras, né, confrontado. E ali é lógico, né? Quem dirigia o templo precisava de alguma forma arrumar alguma arma, algum motivo de confrontar Jesus. E quando se pergunta logo para Pedro, teu mestre não paga, né? Pedro ele deu uma de Jacó aqui, né? Porque Jesus nunca pagou esse trem, não tinha obrigação nenhuma de pagar. Mas Pedro fez o que a maioria das pessoas faz, vou dizer a maioria dos crentes, porque tem crente que preza a questão de caráter, né? Da vida com Deus, da integridade, né? Pedro foi logo entregando, não, meu mestre, paga, mas Jesus não pagava. Dá a entender que Jesus não tinha nenhum problema quanto a isso. Mas Pedro, para se sair bem, ou para tentar resolver um problema ali, talvez para parar com a injeção, não, meu mestre, paga sim. E chega naquela situação que ele chega com esses camaradas que cobram. E Jesus ali quebra o galho de Pedro, né? Jesus se antecipa, porque Pedro se colocou numa situação complicada. E tipo, o que eu vou dizer agora? Sabe aquele crente que disse que foi e não foi? Aquela pessoa que disse que foi e não foi? Tem muita gente que faz isso. Fala, teu irmão, você não, né? Você é crente, né? Sabe aquele camarada que disse que fez e não fez? O cara que disse que ligou e não ligou? Tem muito disso, né? A chamada mentira social, mentira branca. Eu lembro que quando eu estudava história, professor de filosofia veio com essa história, né? De que a mentira é uma necessidade social. Você mente determinadas coisas para evitar um problema maior. Então a mentirinha branca não tem problema, ela é uma necessidade social. Aí eu vou ficar quieto, né? Eu levantei na classe, perguntei se aquilo que ele estava falando era verdade ou mentira, né? Ele falou, é verdade. Eu falei, como é que eu posso ter essa certeza? Eu não sei quando você está mentindo nem falando a verdade. Aí acabou a aula, né? E o professor, eu virei inimigo do professor. Mas eu deixei bem claro, professor, eu aprendi que nós precisamos ser verdadeiros, transparentes, né? Verdade é verdade, ela não pode ser nunca misturada com a mentira. A partir do momento que você mente, você é mentiroso. E eu nunca sei quando você está dizendo a verdade. Pedro fez a coisa mais ou menos assim. Paga não, paga, mas Jesus não pagava. Jesus não tinha nenhum comprometimento com esse tipo de imposto. Então muita gente se comporta dessa forma, né? Diz que fez, mas para evitar um problema, na realidade ele não fez. Mas para evitar a situação ele fala que fez. Diz que foi para evitar um problema, mas na realidade ele não foi, né? Diz que ligou para evitar um problema, mas na realidade ele não ligou. Muita gente se comporta dessa forma, dessa maneira. E Jesus ele começa a tratar isso aqui com os discípulos, porque Jesus, a partir desse episódio, Jesus trata algumas situações aqui a nível de comportamento, né? E não só a nível de comportamento, mas a nível de maturidade e da forma como nós devemos tratar as pessoas. E ele fala, ele mexe muito no caráter nesses dois textos aqui. E quando ele entra, né? Simão, o que te parece? Esse imposto que é cobrado, né? É cobrado dos estrangeiros ou dos filhos, né? Quando ele fala dos filhos, as pessoas que tinham envolvimento com o templo eram isento dos impostos. Jesus era o senhor do templo. Quando ele fala, está aqui quem é maior do que o templo, ali ele tira toda e qualquer responsabilidade. Aí Pedro falou, dos estrangeiros, falou, logo os filhos estão isentos, né? Sim. Falei, então você vai lá no mar, para não causar nenhum escândalo, nenhum problema para mim, para você, até por causa da atrapalhada que você fez aqui, pega um peixe, você tira lá a moeda lá da boca do peixe, você vai paga o meu imposto e o teu. Então Jesus ali exerceu misericórdia, né? E por outro lado confrontou a situação de Pedro. Agora a partir do verso do capítulo 18, tem uma controvérsia ali. Jesus tinha acabado de tratar uma situação de um camarada que fala o que não deve falar. Ou que fala que fez aquilo que não fez, a questão de comportamento. Mas começa a ter aqui uma dissuasão entre eles, que eles começam a querer saber quem é o maior no reino de Deus. Isso não existe na igreja evangélica, né? Isso é uma coisa que no nosso meio é literalmente extinto, né, Jairo? Ninguém briga por posição, ninguém briga por espaço, né? E começaram a brigar aqui, discutir quem que era o maior. Num dos outros evangelhos a coisa chega a ser até mais comprometida, que dois deles chegam, Senhor, a mãe de dois deles chega, Senhor, quando tu estiveres lá no reino do teu pai, coloca os meus filhos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Então a coisa chegou no nível de comportamento complicado. Mas olha o que Jesus fala para eles aqui, ó. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Agora, querido, olha que tem cabimento um trem desse, né? Vou chegar para você, quem que é melhor aqui? Os teus filhos chegar para você, Alfredo, a Xelinha, o Valzinho, né? Quem que é maior, quem que é melhor? Eu ou a Xelinha? Só disso. Não. Os teus dois filhos chegar ali, o Mateusão e a Thaís, quem que é o melhor? De quem que o senhor gosta mais? Né? Quem que é o melhor aqui? E a maioria dos crentes se comportam dessa forma. Quer saber quem é melhor, quem é maior, quem faz mais, né? E tem gente que usa até o passado, né? Tem gente que aponta o dedo, não, porque outra pessoa você fez isso, e outra pessoa você fez isso, e comigo você não fez. Então, é o cúmulo da imaturidade, é o cúmulo da infantilidade. E Jesus, para tratar uma questão de infantilidade, ele usa aqui criança como exemplo. Verso 2, e Jesus chamando uma criança... Aí pega aqui, né, uma criança bem pequenininha, talvez do tamanho da Melissa, né, com 5, 6 anos, né, e pega aqui e fala: olha, em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta é meu nome, a mim me recebe. Então, para tratar uma criancice, para tratar uma infantilidade, Jesus pega uma criança. Fala que se você não se tornar como uma criança, mas não no comportamento da criança, mas na disposição do coração da criança. Porque ali tinha um adulto se comportando como criança. Mas ali Jesus pega uma criança... que não tem maturidade nenhuma, e aquilo que ele faz na sua simplicidade. É diferente. Então a criança, quando ela diz que ela te ama, ela te ama mesmo. Tenta fazer a criança contar uma mentira, ela não consegue. Não porque ela não mente, a natureza dela é mentirosa, mas ela não sabe mentir. Teve um caso, uma situação verídica, né? Na igreja que eu me converti, chegou um camarada na casa de um irmão e o cara não queria receber a pessoa. Aí pegou a criancinha, né? Eu não sei que idade que era, mas era muito criança, né? Ó, você vai lá e fala que o papai não tá. A criança foi. Aí a criança chegou e falou: olha, meu pai mandou dizer que não tá. Tome! Então é desse comportamento que Jesus estava falando, né? Que nasce no erro, na simplicidade. Não existe a disposição de estar ali querendo passar por cima de alguém. Não existe a disposição de querer ser melhor com alguém. Porque os próprios erros, a natureza da criança pecaminosa, ela vai agir na simplicidade, não na maldade. Então Jesus usa a simplicidade de uma criança para contestar aqui a imaturidade de um adulto. Olha, se vocês não se tornarem como esta criança, ou seja, errem, mas errem por simplicidade. Errem, né? Cometam erros, mas cometam erros fora do âmbito da maldade, fora do âmbito da construção da maldade. É isso que Jesus ensina aqui. E Jesus ainda fala: e quem não se converter como essa criança, ele fala, de modo nenhum entrará no reino de Deus. Ou seja, a grandeza de vocês vai para o raio que o parta. Porque com esse comportamento é impossível vocês entrarem no reino do meu pai. Que ele tinha acabado de tratar uma situação de um camarada que fala o que não devia falar. Aí, quer ver? Jesus continua aqui, ó. Qualquer, porém, que fizer tropeçar, ele está com a criança do lado ainda, né? Um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Querido, olha a nossa responsabilidade de causar dano sobre uma pessoa. Jesus está contestando aqui o posicionamento deles. Do quê? De um querer ser melhor do que o outro. Fala, teu irmão, você não é melhor do que ninguém. Impossível, querido, não existe isso no reino de Deus. O reino de Deus, Deus nos nivela como pessoas. E quando ele nos nivela como pessoas, ele nos orienta a ter um comportamento de criança. Um comportamento de gente simples, um comportamento que quando erra, não erra fundamentado na maldade, não erra fundamentado na construção de uma maldade. Irmãos, estão entendendo? E Jesus fala, se nós fizermos tropeçar ou escandalizar qualquer um dos pequeninos, e aqui não se refere a uma criança, mas se refere a qualquer pessoa. Porque Deus nos trata, Deus nos considera nessa forma. Jesus fala, é melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse no mar. Cuidado, querido, com aquilo que você constrói. Cuidado com aquilo que você faz. Cuidado com o teu comportamento. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com o teu procedimento, porque tem peso. Aí Jesus aqui, ó, lá no versículo 10... Não, melhor, perdão. Vamos ver aqui no versículo 8, né? Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançado no inferno de fogo. Ou seja, Jesus dizendo que se existe algo em mim que me faz tropeçar, que causa dano para alguém, é melhor você tirar. É melhor você estar livre de algo que te faz falta do que você permanecer com algo que te faz falta e isso te levar para o inferno. Fala comigo, comportamento. E tem muita gente que acha que o comportamento não é importante no reino de Deus. O comportamento, querido, diz quem você é. O teu comportamento estabelece a tua condição no reino de Deus. A forma como você fala, a forma como você trata as pessoas, a forma como você se comporta, as tuas atitudes, o teu caráter. Tudo, todo o teu comportamento estabelece quem você é. E se o teu comportamento causa dano a alguém, pega o teu comportamento e joga fora, querido. Ah, mas eu preciso desse comportamento. É melhor você ficar sem ele do que com ele e você ir para o inferno. Você não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. É isso que Jesus fala, se tem algo na tua vida, se tem algo no teu coração, tem algo que faz parte de você, que causa dano, joga fora. Mas nós muitas vezes, queridos, nós somos apaixonados pelas nossas atitudes erradas. Somos assim, não somos? Nós construímos as nossas atitudes erradas e não abrimos mão dela. Aí dizemos que fomos e não fomos. Dizemos que fizemos, mas nós não fizemos. Porque nós precisamos construir alguma situação para, de alguma forma, de alguma maneira, ficar bem na fita, né? Ficar bem com os outros. O que que vão dizer de mim? O que que vão achar de mim? O que fulano de tal vai achar de mim? O que que fulano de tal vai pensar de mim? Não importa, querido, o que vão pensar de você. O que importa é que aquilo na tua vida que não procede do Senhor, você precisa arrancar e jogar fora. Porque o teu comportamento estabelece quem você é em Deus. E o teu comportamento estabelece o teu caminho para onde você vai. Por isso que a questão do caráter no reino de Deus é algo muito forte. Então muitas vezes nós precisamos radicalizar em alguns aspectos. De não aceitar determinadas coisas. A Tami ganhou algumas roupinhas ali para o neném dela. E a preocupação dela ali de ver o que estava escrito. Se não tinha nada que confrontava a palavra de Deus. Os desenhos que estavam naquelas roupas ali, se não tinha nada que confrontava a fé dela, a crença dela. Isso é comportamento, querido. Ah, mas eu tenho que usar porque me deram. Quem disse isso para você? Se é um presente, você usa. Se você me dá um presente, e se eu quiser pegar o presente que você me deu e dar para outra pessoa? Eu não tenho esse direito? Tenho ou não tenho? Tem, é meu, você me deu, ué. Por que não? Ah, mas foi desfeito. Para com isso, gente. Vamos crescer. Vamos deixar de ser criança. Vamos deixar de ser imaturos. A partir do momento que é meu, quero presentear alguém, eu vou fazer isso. Até muitas vezes, muita coisa não para na nossa mão mesmo, né? Que o desejo é semear. Lógico, tem alguma coisa que alguém te deu, te agrada, meu Deus, você acaba não segurar aquilo, você é tão grato, né? É outra história. Mas nós muitas vezes nos prendemos a determinadas coisas que não fazem parte do projeto de Deus. Aquilo arranha a nossa fé, aquilo machuca a nossa fé, aquilo machuca o nosso comportamento. Você trabalha em determinado lugar, o teu patrão manda você mentir, você vai mentir, querido? Eu já tive situações de estar atendendo o telefone, o cara fala que eu não estou, querido, eu não vou falar isso. Ou eu falo que você não quer atender, ou eu falo para ligar depois, escolhe. Mas falar que você não está, eu não vou falar. O cara olhou assim para mim, não, tá, desculpa, tá. Fala para ele que depois eu ligo, olha, ele não pode te atender agora, depois ele te liga. Teu comportamento estabelece a tua condição em Deus, estabelece quem você é. O teu nível de comportamento estabelece, querido, para onde você vai. E não adianta você arrumar mil e uma desculpa para justificar os teus erros, para justificar as tuas falhas, para justificar o teu comportamento errado, para justificar os teus envolvimentos errados, porque isso no padrão de Deus não existe. Então, e quando Jesus chama uma criança, ele chama para falar dessa simplicidade, que eu tenho o direito de errar, mas na minha simplicidade, sem construir um erro, sem programar um erro. E tudo isso está em cima da besteira que Pedro fez. O teu mestre paga? Paga. Fala, não, meu mestre não paga, ele não precisa pagar. Ele é o filho de Deus. Ele vem da linhagem de Davi. Ele é isento desse imposto. Acabou. Mas o cara precisa, de certa forma, sair bem na fita, né? Ele precisa sair bem com os guardas, né? Os guardas sacerdotes. Peraí. Não, meu mestre paga sim. Aí Jesus entra, né? Pedro, que besteira tu fizeste. Fala, teu irmão, para de fazer besteira. Começa a dizer a verdade. Fala, é tão bom, gente. Aí olha no verso 10, né? Aí Jesus fala aqui, ele entra na parábola da ovelha perdida, né? Qual de vós, que tem 100 ovelhas, uma se perde? Será que ele não vai deixar as 99 e vai atrás daquela que se perdeu? Jesus falando da importância que nós vamos dar a determinadas coisas. Ô, querido, quando você perde algo que Deus te deu, você joga fora, está perdido. Não, você vai atrás, você luta. Tem determinada coisa que você perdeu, você precisa dar valor àquilo, vá atrás daquilo, não abra mão daquilo. Que é algo que Deus te deu. Jesus fala que quando ele encontra aquela ovelha que havia se perdido, diz que grande alegria, a ponto não dele esquecer das 99, estava lá, mas a alegria dele é tanta que ele fica muito feliz pelo fato dele ter encontrado aquilo que ele havia perdido. Quando ele fala daquela mulher, né, que perdeu uma dracma dentro de casa, um dia de trabalho. E ela não se conforma enquanto não achar, ela joga a casa de cabeça por ar. Viu aquela a irmã que gosta de limpar a casa, como ela faz? A pastora Val é assim. Aí põe as cadeiras em cima da mesa, tira livro e passa espanador de livro por livro, coloca, desmonta a cama, abre todos os guarda-roupa. Por quê? Porque quer coisa limpa. E Jesus fala dessa mulher que perdeu uma dracma dentro de casa e ela virou a casa de cabeça para baixo. E grande foi a alegria dela quando ela achou aquela dracma, a dracma que havia perdido, é um dia de trabalho. E ela ficou tão feliz, apesar da casa estar virada de cabeça para baixo, mas a alegria dela ter encontrado a dracma era muito maior de todo o esforço que ela fez para desfazer e o esforço que ela vai fazer para arrumar. É disso que Jesus fala aqui, querido. Da alegria de ser reconstruído em nós algo que nós perdemos. Tem muita gente no decorrer da vida que perde, joga um monte de coisa fora. Se converte, tem encontro real com Jesus, passa pelo encontro, né? É impactado, vem do encontro, procura fazer tudo certinho, mas no decorrer da vida vai jogando fora, né? Ah, não tem tanta importância, né? Abandonou a bebida, mas no decorrer da vida começa a beber, não tem nenhum problema, não, e vai se afundando. Daqui a pouco a pessoa está tão longe de Deus e está como Pedro aqui, né? Inventando história para se manter bem na fita. Ou quando no nosso coração nós temos que estar preocupado. É com aquilo que Deus pensa. Às vezes fala, se o teu olho te escandaliza, arranca ele, joga fora. É melhor ficar cego e não entrar no céu cego do que com os teus dois olhos você ser lançado no inferno. Jesus está falando de comportamento, de envolvimento, de seriedade, de maturidade. Porque quando ele nos compara com a criança aqui, ele está falando não da imaturidade da criança, mas da simplicidade da criança, do comportamento da criança de querer fazer a coisa certa. Aí, querido, olha, continuando aqui, ó. Aí ele fala como vai tratar aqui o irmão, né? O irmão que errou, né? Mas a partir do verso 21, ele fala, então Pedro aproximando-se lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por que Jesus fala isso? Que havia uma lei extra, né? Uma tradição entre os fariseus, saduceus, entre os sacerdotes, que você podia perdoar alguém 3 vezes. Ou seja, o cara podia pisar na bola 3 vezes com você. Então, na quarta, você tinha direito de revidar. Isso era ensino dos judeus, não ensino da lei. Aí Pedro foi um pouco mais crente, né? Porque Pedro foi para aquele número cabalístico, né? Do judeu, né? O número da 7 no Velho Testamento, ele representa a perfeição. Então, senhor, eles falam 3, mas não é 3 vezes. Na realidade, não seria até 7? Aí Jesus chuta o pau da barraca. 7? Eu digo para você que até 70 vezes 7. Quanto dá aí? 490 vezes por dia. Mas na realidade Jesus não falou que seria 490 vezes. Jesus partiu para o infinito. Jesus falou, até 70 vezes 7, se precisar. Jesus partiu para o infinito, para a equação infinita. Ou seja, todas as vezes que você precisar perdoar teu irmão, você vai perdoar. Todas as vezes que teu irmão errar com você, você vai perdoar. Porque aí Jesus quebra a tradição dos saduceus e fariseus, né? Quebra a religiosidade de Pedro, tentar trazer aqui um número cabalístico, né? Para um princípio, quando ele traz a coisa para o infinito, para a graça. Que 7 vezes, querido? Até 70 vezes 7 por dia, se precisar. Porque Jesus está falando o quê? De comportamento, de posicionamento. Ai, querido, a gente estabelece tanta coisa aqui, né? Em quem que nós vamos? Eu lembro que uma vez um confronto com uma pessoa, uma situação que eu tratei com alguém um tempo atrás. Eu falei, querido, você precisa perdoar ele. Sabe o que essa pessoa disse para mim? Eu vou orar. Pera. Volta a fita. Você vai orar para ver se perdoa? Eu vou mudar a pergunta, então não vou falar para você perdoar, não. Você precisa se converter, cara. Cria vergonha na cara. O crente dizer um trem desse? Você vai orar para ver se perdoa? Perdoar é mandamento, querido. Não é opcional. Não é quando você sente. Não é quando Deus te manda, porque Deus já mandou. Então isso é posicionamento, porque está ligado ao comportamento daquilo que eu sou em Deus. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança não faz parte dele. Quem não se converter como uma criança, de forma, de maneira nenhuma, entrará no reino de Deus. Você percebeu que uma criança tem facilidade de perdoar? Você bate ali, mas na hora você vai ali, né? Nem dá uma balinha, basta só um abracinho, um beijinho. Perdoa, papai, perdoa. Né? Por quê? Por causa da simplicidade, do coração, do comportamento. Daquele nível de simplicidade que existe dentro do coração de uma criança. E é isso que Jesus fala. Se vocês não se comportarem como criança, vocês não vão para lugar nenhum. Aí Jesus fala daquele posicionamento de falar o que não deve. Jesus fala do comportamento de ir atrás, daquilo que precisa ir atrás para se reconstruir. Na questão do perdão. Que 3 vezes? Que 7 vezes, querido? Até 70 vezes 7, se precisar. Porque isso é um comportamento ligado a um coração quebrantado, ligado à conversão. Se você não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma você entrará nele. Aí fica aquele crente que da vida inteira com dificuldade de perdoar, guardando o problema de 30 anos atrás. Tô magoado, tô ferido. Você percebe como as pessoas gostam de dizer isso? Que estou ferido, estou magoado. Mas com todo respeito, fala teu irmão, cria vergonha na cara. É isso que Jesus está falando aqui. Amadureça, cresça. Abandone a infantilidade, abandone a criancice. Venha para a palavra, venha para a verdade. As pessoas enchem até a boca e dizem, estou ferido, estou magoado. Até muda a voz, né? Tô magoado. Levanta os pezinhos ainda, tô magoado. E quem te feriu, já confessou o pecado, está perdoado, está rompendo em Deus, e você está aí com a tua vida cada vez mais longe dele. Querido, se você não se comportar como uma criança nesse quesito, Jesus fala, de maneira nenhuma, você vai entrar no reino de Deus, é comportamento. Aí olha, Jesus aqui chuta o pau do barraco agora, né? Verso 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10 mil talentos. Sabe quanto é 10 mil talentos? O talento, na realidade, é uma medida, né? Para pesar ouro. Cada talento pesa 35 quilos. Mas cada talento vale 6 mil denários. 6 mil dias de trabalho. Quantos anos dá isso aí? Quase 20 anos, não é isso? Um ano dá 365 dias? Então aí dá quase um ano e... mais de um ano e meio de trabalho. É equivalente a um talento. O cara devia 10 mil talentos para ele. Faz a conta aí. Não dá, né? Tem que ter uma calculadora. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Gente, 10 mil talentos, 60 mil dias de trabalho o cara devia para ele. Simplesmente por misericórdia e amor, o cara perdoou, liberou ele. E a gente muitas vezes briga por causa de 10 reais, assim não é? Por 500 reais você abre um processo contra alguém. Os meus direitos. Que direito, querido? Quem disse que nós temos direitos? A partir do momento que você entregou teu coração para Jesus, o teu único direito é obedecer. Ele e a palavra dele. O teu único direito é se sujeitar à verdade, deixar a verdade mudar você. O teu único direito é perdoar. O teu único direito é dar o outro lado. Teu único do lado é além da túnica, da capa. Teu único direito é, além da primeira milha, andar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Quantos precisarem? É disso que Jesus falou: o reino de Deus é semelhante a um rei que decidiu ajustar a conta com seus servos. E descobriu que aquele que devia, você tem que pagar. Ah, não tem? Vende a mulher, vende o filho, vende tudo que você tem, mas você tem que me pagar. Senhor, me perdoa. Está perdoado. Porque o reino de Deus, ele fala de ajustes de conta. Mas esse ajuste de conta está muito atrelado ao perdão. Mas esse perdão está ligado ao arrependimento. Que quando o cara fala: me perdoa, mas eu quero te pagar, eu vou te pagar. Só não vende minha família. Mostrou-se um coração arrependido. Agora continuando. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários. O cara devia 100 dias de trabalho para ele. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu servo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo, eu te pagaria. A mesma coisa que ele disse para o senhor dele. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. O camarada teve uma dívida perdoada de 60 mil dias de trabalho, querido. 60 mil dias, perdoado, ele não precisava pagar nunca mais. Esse camarada era para lamber os pés, para sair na casa de todo mundo que devia: você estar perdoado, você não me deve nada, você não me deve um centavo. Por isso que Jesus fala: quem muito ama, quem muito perdoa, muito se lhe ama. Então quando você tem o princípio, a condição do perdão na tua vida, querido, isso se torna recíproco na tua vida. Se Deus exerce misericórdia na minha vida, essa misericórdia ela tem que ser traspassada. Não tem como a misericórdia de Deus envolver a tua vida, isso de alguma forma, de alguma maneira, não envolver com quem você se relaciona. O camarada teve 60 mil dias de trabalho perdoado aqui e mandou prender alguém por causa de 100 dias, 100 denários, uma merreca, né? Uma merrequinha, 3 meses de trabalho, mas ele devia 60 mil dias de trabalho. Olha. E não houve, não teve conversa, né? Não, você vai me pagar. Não, você tem que me pagar. Sabe, aquele camarada faz parte do reino de Deus, já teve um encontro com Jesus, tem a carteirinha de crente, mas ainda não teve uma experiência real com Deus. Porque quando você tem experiência real com Deus, você aprende a exercer misericórdia. Eu vi uma frase uma vez que mudou a minha vida, até numa condição, de situação que eu passei mesmo. Você só aprende a exercer misericórdia quando você precisa dela. Que isso nunca se cumpra na nossa vida, querido. De nós aprendermos a exercer misericórdia somente quando precisamos dela. Esse camarada teve essa oportunidade e jogou ela fora. Ele teve misericórdia e compaixão ao extremo exercida na vida dele. Mas ele não conseguiu exercer isso. Isso numa quantidade muito menor, né? Insignificante em relação àquilo que ele tinha recebido. Agora olha aqui, ó. Vendo, né, verso 31, seus companheiros o que havia passado entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo como eu também me compadeci de ti? E dignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, né, aos carrascos, até que lhe pagasse a tormentadores, a corrigida, né? Pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, vos parasse do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Olha como Jesus termina aqui a questão do comportamento. A questão da simplicidade, de um coração simples, de um coração perdoador. De um coração, da postura de alguém que tem que entender que não tem direito de estar acima de ninguém, de ser melhor do que ninguém. Como Jesus disse, a condição de uma pessoa que precisa aprender a exercer misericórdia. O próprio Pai Nosso nos ensina, né? Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Quis o que tem de crente nessa condição, que tem dificuldade de dar outro lado, de perdoar, de andar a segunda milha, de dar túnica, de dar capa, de perdoar 100 denários, né? Porque o que Jesus ensina é que nós somos muito bons, queridos, para pedir perdão, para exercer o perdão favorável a nós. Mas a nossa dificuldade está em exercer o perdão em quem nós precisamos perdoar, em todos os sentidos. Alguém que nos feriu, alguém que nos machucou, alguém que nos causou dano. E se eu fosse revidar quem já me causou dano, gente, eu já estava preso, porque eu tinha matado uma meia dúzia aí. Com todo direito. Mas não. Você dá o outro lado, você dá a capa, você dá a túnica, você anda a segunda milha. Porque lá na frente, você percebe que é o Senhor que te honra. O pastor Geraldo tem uma experiência tão tremenda. Ele foi pastor em Goiatuba. Teve um irmão lá que detonou ele na cidade. E quem conhece o Geraldo, pensa num cara simples, amoroso. Esse camarada acabou com o pastor Geraldo em Goiatuba, uma cidade pequenininha, você imagina, né? Arrebentou o Geraldo. O Geraldo podia até processar ele. O processo falou: não vou processar, não. Eu vou amar, fazer o que a Bíblia manda fazer. O Geraldo acabou entregando a igreja para um discípulo dele. Foi para Goiânia, está com o pastor Heber até hoje. E 2 anos depois, esse cara bate na porta do Geraldo lá. Maltrapilho, com a vida destruída. Foi lá pedir perdão. Nossa, sei que se eu não pedir perdão para você, eu vou morrer. Pedi família, pedi... Tô passando fome. Sabe o que o Geraldo fez? Pôs ele para dentro de casa, deu um banho nele, deu um par de roupa para ele, pôs ele para dormir no quarto de uma filha, da filha, fez sopa para ele. No outro dia fez café da manhã para ele, fez almoço para ele. O que, que eu posso fazer para te ajudar? Arrumou um emprego para ele. É o Senhor que vai te honrar, querido. Você não precisa brigar por causa de 100 denários. Quando você teve uma dívida de 60 mil talentos perdoada. Você tinha tudo para o teu Senhor te jogar lá na mão dos verdugos. Destrói, acaba com ele. Quero, acaba, tira tudo que ele tem. É um direito meu. Mas pelo simples posicionamento, me perdoa. Eu sei que eu te dei, mas eu vou te pagar. Ok, está perdoado, você não me deve mais nada. Aí esse camarada sai, por causa de 100 denários, ele destrói a vida dele. 2 anos depois, o Geraldo teve a oportunidade de bater a porta na cara dele. Pôs ele dentro de casa, cuidou dele e reconstruiu a vida dele. Meu irmão, está perdoado, você não me deve nada. Vê o Geraldo hoje. Olha para a vida dele, financeira, pastorzão abençoado, né? Respeitadíssimo em Goiânia. Então, aquilo que tenta destruir você, querido, não importa. Quando Jesus tira uma criança e fala, olha, quem não recebeu o reino de Deus como essa criança, não é digno dele, não é apto dele. Porque Jesus trata aqui a questão de um comportamento errado, de querer ser melhor que alguém, de querer estar por cima de alguém, de querer levar vantagem sobre alguém, da dificuldade de perdoar, da facilidade de se exigir os direitos, mas da dificuldade de perdoar. É isso que Jesus trata aqui. Aí ele encerra dizendo, né? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Fala comigo, comportamento. Fala comigo, comportamento. O meu comportamento que estabelece quem eu sou em Deus. É o que eu falo, é o que eu sou, é o que eu faço. É como eu estabeleço o meu comportamento. E não se preocupe não, querido. Os verdugos estão aí. Mas não seja você um verdugo na vida de ninguém. Deixa que Deus julga. Eu ministrei semana passada alguma coisa sobre isso também, né? Na quarta-feira. Deixa que Deus julga, deixa que Deus faz. O que compete a nós é perdoar, é amar. Ah, pastor, mas são 60 mil, são 60 mil de trabalho aí. Daí... qual o problema? O reino de Deus, entenda que para Deus 1 milhão e 1 real é a mesma coisa. Fala teu irmão, para Deus 1 milhão e 1 real é a mesma coisa. Então para Deus um pecadão e um pecadinho é a mesma coisa. Não tem? Não existe essa divisão. Essa divisão é nossa. Ela é humana. E nós, como homens, nós só vamos pesar a nosso favor. São os meus 60 mil talentos que importa. Não os 200 denários. E não é assim, querido. Amém?